Mike, hotel Mike, me escuta? Hotel Mike, me escuta, senhor. Fica atento à próxima taxiway Kilo. A entrada do taxiway Kilo encontra-se um grupo de viaturas, ok? Fica atento às mesmas. Ok, senhor, ciência. Fica atento às viaturas, até a retaguarda, ok? Thank you. Hotel San Michael Hotel Mike, informou o Tempo do Reboco, obrigado, bom dia. San Michael Hotel Mike, bom dia. Sim. Sai, Distrito Olímpico, 300.